andrecidismoral.com.br. Turma da pregadeira. No te canses. E o que foi? Você quer raio? Mexendo na raba, fazendo. André Civis, o mural de Ibicoara. Pei, popô, popô, bunda. Bambu. Pei, popô, popô, bunda. Pei, popô, popô, bunda. Bambu.